Jorge Oliveira do Hospital, nós não somos mais nem menos que os outros. Mas Oliveira do Hospital, como conselho e com a sua dinâmica, tem a obrigação de ter um serviço de atendimento permanente de 24 horas. Devemos ter um serviço de qualidade. Isso não vale a pena. Isso é fundamental. Nós percebermos isso. E muitas vezes tratam-nos como for. Mas deixem-me também dizer, aqui o seguinte. Há quem seja o responsável por esta situação que Oliveira do Hospital chegou na área da saúde e não foi só o Governo. Pois são, sobretudo, também deixem-me dizer, alguns profissionais da saúde que estão dentro do Oliveira do Hospital, mas que demagogicamente dizem que defendem a saúde para todos. Mas foram eles que fizeram com que o serviço de atendimento permanente fechasse. E esses foram médicos do Oliveira do Hospital, não foi o Presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino. E esses interesses corporativistas é que não se podem pôr à frente. E por isso o Ministério da Saúde tem que colocar, e o que eu defendo é claramente, um serviço de urgências 24 horas e não o defendo no Centro de Saúde. Defendo que ele seja na Fundação Aurélio Amar Diniz e vou-vos dizer porquê. Porque temos raio-x, temos análises e não precisamos de ser um entreposto ou para Arganil ou para Coimbra, porque isso diminui-nos. E por isso, meus caros amigos, esta é uma batalha que tem que se continuar. Não se consegue perceber esta forma das chamadas do CODU no passar e pelo menos das 8 da noite às 8 da manhã para os primeiros tratamentos. Não se consegue perceber porque é que eles não passam na Fundação Aurélio Amar Diniz. É absolutamente incompreensível. Estou à espera de uma reunião com o Sr. Ministro, pedi há quase um mês, para discutir estes assuntos e para defender aquilo que é um direito sagrado de todos os oliveirenses, que é termos uma saúde para todos e não termos só uma saúde para ricos ou para quem tem dinheiro no seu bolso, meus caros amigos.